Duan Soares, o Pretinho da Sofrência. Música nova! É pra tocar no coração, bebê! Mr. Jota na Jota na Jota. Só sabe falar mal, só sabe me xingar, só sabe difamar. Depois chegar no zap com a carinha de santinha, falando bem assim, ó, vamos conversar. Eu vou te desmascarar, sua hora vai chegar. Todo mundo vai saber a verdade de você. Por fim cê vagabundo descarado, mas aqui na cama ela me chama de bebê. Aceita que você perdeu. Para de ofender o que não é mais seu. Para de ofender o que não é mais seu. Aceita que você perdeu. Para de ofender o que não é mais seu. Você está cuspindo bem no prato que comeu. É pra tocar no coração. Chega na rede social, só sabe falar mal, só sabe me xingar, só sabe difamar. Depois chegar no zap com a carinha de santinha, falando bem assim, ó, vamos conversar. Eu vou te desmascarar, sua hora vai chegar. Todo mundo vai saber a verdade de você. No fim cê vagabundo descarado, mas aqui na cama ela me chama de bebê. Aceita que você perdeu. Para de ofender o que não é mais seu. Para de ofender o que não é mais seu. Aceita que você perdeu. Para de ofender o que não é mais seu. Você está cuspindo bem no prato que comeu. Arrocha! Esse é o Pretinho da Sofrência.